Se não der tempo de lembrar toda a quadrilha, fica pra próxima, segunda dose da rima. Só tem mão de fé. A banca é atitude, a rima não é de mané, não me esqueci. Os mano tão no coração, miliano de favela, 100% consideração. Os mano que acreditou tá na memória, os mano que duvidou também. Mas não tô nem aí, nenhum traíra vai me pôr pra baixo. Aqui na banca só tem aliado, ninguém, o metilocal esqueceu. Agradeço pela espera de todos, valeu. Só tem mão de fé, só tem mão de fé. VAB, só tem mão de fé, só VAB pra saber como é que é. Só tem mão de fé, só tem mão de fé. VAB, só tem mão de fé, só VAB pra saber como é que é. Amigos saídas e considerados lado a lado. Com você, cada vacilo é fatal. Se dá bem, se dá mal, tudo pode acontecer. Como um homem visível, caráter de baixo nível. O pilantra está por perto de uma fama amigável. Nada notável, fique atento, fique esperto. Sou sossegado, mas já avisei o meu limite maluco. Nem eu mesmo sei. Saída foi invocada, ainda ao bastante. Pros manos que me ignoram, eu sou ignorante. Já me ligaram a ideia, eu tô ativo, eu tô ligeiro. Tem lobo mal vestido, em pele de carneiro. Mas de traíra eu já estou empapuçado. Vamos lembrar de quem merece ser lembrado. Cito os aliados que dão aquele apoio: Roberto, Quinha, Silvão, Jardim Tamoio. Macaco velho se foi, mas continua na mente. Valo velho, tu tá forte. Pai DJ Vicente, de quebrada em quebrada, são muitos camaradas lutando pela união da rapaziada da mente ao local. Vou te dizer como é. Só tem mão de fé, só tem mão de fé. Só tem mão de fé. Vem a ver, só tem mão de fé. Só vem a ver pra saber como é que é. Só tem mão de fé, só tem mão de fé. Vem a ver, só tem mão de fé. Só vem a ver pra saber como é que é. Calma aí, ainda tem muito o que falar. Pera aí, ainda tem muito mano que lembrar. Sei que pensaram que eu me esqueci. Lembrei sim, Luizão, Luana e Dona Marli. Mano de dom, mano firmeza, sangue bom. Liguei o rádio aí, tocou o som. Só quero saber de curtir, viajei na canção. Ao ouvir a letra, lembrei de outro irmão. Que faz mal tempo que eu não vejo, que eu não trombo. Meu truta da antiga Android, capão redondo. Sombrão, vem que vem, não deixa falha na quebrada da batida. Cita seus camaradas. Virou um, virou dois, virou três, bombeirinho. Fica na ideia, meu mano Chiquinho. Quem é firmeza, a gente não esquece. Marcelo Bozó, detona no basquete, a torcida aí se empolgou e deu vários gritos, arremessou, fez de três, mandou bem, fez bonito. Seja mais você e tenha seu orgulho. Seja mais você, um negro para o futuro. Tem mano lutando pela favela, Israel, Timbalata, projeto Sil da Terra. Tem mano que é um em um milhão, até a morte, Alexandre Dentão. Corre pela veia e bate no coração. Um jogo de baralho, encontro com os irmãos. Correria do dia a dia que adianta um lado. Porém, os irmãos são todos considerados. Só tem mão de fé, só tem mão de fé. Vem a ver, só tem mão de fé. Só, vem a ver pra saber como é que é. Só tem mão de fé, só tem mão de fé. Vem a ver, só tem mão de fé. Só, vem a ver pra saber como é que é. Alexandre Mano é irmão de fé. Ricardo Caravana é irmão de fé. Zé Carlos Galo Real é irmão de fé. Luiz LPV é irmão de fé. Petinha PSA é irmão de fé. Nego Vila Verde é irmão de fé. Tadeu Capela é irmão de fé. Cláudio Vila Rema é irmão de fé. Eduardo PRN é irmão de fé. Papa Diadema é irmão de fé. Nego Parque do Lago é irmão de fé. Nado pra Porinha é irmão de fé. DJ Sandrão é irmão de fé. Canjão é irmão de fé. Sombras do rap é irmão de fé. Sujeito suspeito é irmão de fé. Todos são irmão de fé. Todos são irmão de fé. Todos são irmão de fé. Venha ver pra saber como é que é. Isto é real, sem ilusionismo. Mente local e raciocínio positivo. Dr. Casa LD, Moita MC, DJ Bola, quarteto de primeira, ataque verso e prosa. Não perde por esperar, que sem pão se é possível, quem viver verá. Raciocínio positivo, chegaremos pra firmar. Só irmão de fé, sem problema nenhum. Aqui é um por todos e todos